Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Fala, galera. Aqui é o Thiago Leiro Tigre. E hoje é um papo cinéfilo um pouco diferente. Se você estiver ouvindo esse podcast dia de lançamento, 12 de novembro, eu estou datando o episódio, mas fazer o quê? Nesse sábado, no dia 14, na Saraiva Mag Store do Shopping Morumbi, em São Paulo, nós teremos a Iniciativa Crossover 2. O que, que é isso? A Iniciativa Crossover é um evento que debaterá vários aspectos da cultura nerd, geek e pop. Então você poderá participar de assuntos como Lost, Star Wars, games, animes, Game of Thrones, Sherlock, Doctor Who e Netflix, por exemplo. Eu estarei em duas mesas, uma que chama Galáxia Transmediática, a expansão do Império Star Wars, para falar sobre o universo expandido da saga, e Existe Vida Antes de Lost? Experiências televisivas com Transmídia. Eu tenho certeza que se esses temas não te interessarem, outros com certeza irão. Então, corre lá para o site iniciativacrossover.com.br e se inscreva. É evento gratuito, na faixa, mas é preciso que você se inscreva nas bancas até 15 minutos antes delas começarem. E se você não puder ir, serve aquele joinha, aquele compartilhar maroto para divulgarmos a palavra, beleza? Então, de novo, Iniciativa Crossover 2, dia 14 de novembro, a partir das 14 horas, na Saraiva Mag Store do Shopping Morumbi, em São Paulo. Espero vocês lá, valeu! Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Nesse mês de novembro, eu completo 4 anos de criação do site Antigo no Cinema. Eu tinha um blog muito mais pessoal, que não vinha com nenhuma proposta, para falar a verdade. Eu comecei a escrever lá sobre alguns filmes que eu gostava e depois passei para cá. Apesar de eu ter falado o site ter aberto no dia 8, eu já tinha feito algumas coisinhas muito, muito pontuais ali. Então só para meio que revisitar o próprio passado aqui do site, eu vou falar sobre a primeira crítica que eu escrevi ali, que não é uma crítica, na verdade, é só um amontoado de palavras. Hoje, está voltando para 2009, voltando para Lars von Trier para falar sobre Anticristo. Pois é, como eu falei, esse ano de 2009 nós já comentamos aqui, nós já falamos lá no TIGcast número 52 sobre Bastardos Inglórios, falamos rapidamente sobre o filme Coração Louco no TIGcast número 51, e um pouco mais pra frente, mais recentemente, nós lá no 99 nós falamos sobre o Distrito 9, que é o filme do Neil Blomkamp. E também falamos, é a primeira vez que falamos do... Primeira e única vez que falamos de Lars von Trier foi lá em Nymphomaniaca em 2013. É um diretor que a gente já comentou sobre a questão que ele passa sobre níveis de depressão. É toda uma dor que o cara passa por os filmes dele. Os filmes que ele faz sempre me pareceram um tanto de exorcismo dos próprios demônios que ele tem. E só para ter uma ideia, o que eu escrevi na época sobre Anticristo? Eu falei... É um filme centrado em dois personagens que não tem nome. Quando algum aparece, algum coadjuvante, seus rostos estão desfocados, dizendo que eles não importam em nada na narrativa. Apesar de ser a marca registrada do cineasta em serem de cenários lentos, contemplativos, que também acontece aqui, nada atrapalha o desenvolvimento do cenário, que fica aos poucos apavorante, tenso, pesado e violento. Pablo Virasso, crítico de cinema, diz que o filme não pode ser interpretado literalmente. Ainda assim, é um filme de terror que tem cenas que doem de ver. Dói mesmo, viu? Não só dói, perturbam. O fato é que eu não consigo não gostar dos filmes dele. São menos de 100 palavras pra falar. Imagine, eu escrevi a porcaria nenhuma mesmo aí 4 anos atrás, mas enfim. Agora vamos expandir todas essas curtas palavras aí dele, hoje no cast. Como nós já falamos sobre o ano de 2009 em outras produções, sobre a própria filmografia do Lars von Trier, não precisamos repetir isso. Então eu faço questão que você ouça também esses outros episódios que a gente comentou, porque daí a gente não vai precisar se repetir, pelo menos a princípio, né? Ô, Thiago, tem uma frase que você usou, a última frase da sua primeira da sua crítica aí dos primórdios, qual que era? Você não conseguia não gostar do... É, eu não consigo não gostar dos filmes dele. Cara, eu tenho algo assim meio parecido. Eu não sei se eu comentei isso no outro TigreCast, mas enfim. Eu tenho uma relação meio que amor e ódio do Lars von Trier. Eu odeio gostar dos filmes dele. Cara, porque os filmes dele têm uma... Como eu posso dizer? Um astral pesado, cara. Tem um clima pesado, uma coisa que te perturba e incomoda, cara. E muitas vezes faz a gente até desviar o olhar. Te causa uma certa repulsa, mas... É uma coisa tão bem realizada. O próprio Anticristo mesmo, acho que talvez seja o filme que tenha a mais bela das fotografias dele. Os enquadramentos do filme são assim magníficos. E é assim, é algo para ser celebrado. Não é um filme para qualquer um. De novo, a gente já revelou. A coisa que a gente sempre fala, né? Não é um público para quem gosta de Transformers, cara. Porque assim, é um ritmo bem diferente, é uma temática muito mais complexa, né, muito mais profunda, mas o Lars von Trier, assim, é aquele cara maluco, perturbado, mas que ele faz obras que, assim, não te deixam passar em branco, sabe, ele, não é aquele filme que você fala, ah, é Lars von Trier, sabe, tô nem aí pra ele, não, é muito amo e odeio, ele é um cara que praticamente todos os filmes dele despertam algum tipo de discussão. Sabe, não é um filme que você fala assim, ah, tá, é um filme desse diretor X, ok. O filme do Lars von Trier nunca vai ser um filme ok. Não. O lado bom, ruim, nunca vai ser um filme ok. Cara que não passa no branco, né? Isso, bem da verdade, que eu acho que você nem consegue sair ok de um filme de... Não, nunca. Do Lars von Trier. Eu falo que Dançando no Escuro é o filme mais depressivo que eu já vi na minha vida. Considerando que ele tem um filme que chama Melancolia ainda. Sim, sim, sim. É filme pra cortar os pulsos, cara. É, realmente. Você, aquela coisa, você está muito ruim, muito mal na sua vida, não assista. Não assista, não assista nada do Lars von Trier, na verdade. Nada, cara. É verdade. Anticristo, Melancolia, Ninfomaníaca, volume 2. Poxa, passe longe, cara, desses filmes. Eu tava pensando assim, a primeira coisa que eu quero comentar é sobre o título. Ele já é desafiador no sua própria concepção. Eu acho que assim, se for pegar assim o público que às vezes só vê um filme pelo título, né? Porque se tem pessoas que às vezes julgam a notícia só pela chamada, pela manchete, né? Tem pessoas que vão ver filme só pelo título, né? Ou só pelo que aparece, né? Talvez um dos casos mais emblemáticos é o do Protógenes, né? Que levou o filho pra assistir Ted achando que era um filme infantil. Né? E assim, se você... Para ver, o Anticristo, cara, você vai já pensar, porra, eu quero lá ver um filme de terror, um filme perturbador, sabe, um filme, sei lá, um filme demoníaco aqui. Não que não tenha errado, algumas, né? Coisas disso, né? Não que não tenha, né? Mas não é nada direto. Não tem nada explícito. Você não vai ver o demônio ali com chifre vermelho ali, exalando enxofre. Não é isso que você vai ver no filme. O Anticristo é muito mais metafórico, né, cara? Muito mais, cara. Não tem sombra de dúvida quanto a isso. Então, e eu tava pensando assim, uma vez me perguntaram por que Anticristo, né? Não, assim, se você falar que é só pra chocar, é um pouco vago demais, até nem dá a profundidade necessária que a gente estaria falando sobre o filme. A primeira conclusão que eu cheguei, isso não quer dizer que seja verdadeira nem a definitiva, é que existe a tragédia no filme, que é a morte do garotinho logo nos primeiros minutos da história. E como isso se dá... Por um ato de prazer, né? Afinal de contas, o casal tá lá transando. Aliás, o Lars von Trier tem um pedacinho de ninfomaníaca ali, usando atores pornôs pra cenas mais gráficas, né? Pra cenas de sexo mesmo. E coincidentemente, aliás, propositalmente, né? Se não me engano, o momento que o menino morre é o momento que ela tem orgasmo, né? É, exatamente. Pra mostrar um pouco do lado perturbador do Lars von Trier. É, e se você pensar nisso, exatamente isso, quando o garoto morre, ela tá lá sentindo prazer, sentindo orgasmo, e o garoto morre, seria a contra visão de Cristo, que morreu, assim, Deus entregou seu filho para que ele morresse por nós. Ali foi o contrário, ali foi uma coisa, nossa, egoísta. E assim, por um ato de egoísmo, um ato de pensar em si mesmo, o garoto acabou morrendo. E nisso, ela se torna um anticristo. Mas ao mesmo tempo, é uma visão que eu tive, assim, é uma coisa que eu nunca consegui chegar propriamente dito. Falar assim, ah, não, é com certeza isso. Mas é uma visão que eu tenho. É, eu acho que assim, tem vários significados, se você pensar. É. Acho que não vai ter uma razão. Eu acho uma resposta definitiva. Ele é sempre aberto a interpretações. Pra mim, sei lá, o anticristo é justamente o oposto do clima que o filme se propõe, que assim, é totalmente o contrário do amor, é o contrário da felicidade. Se Cristo é amor, o filme ali quer retratar justamente o oposto disso, ou o que o amor de forma distorcida acabou levando, né? Como que o casal de protagonista, né, trata um ao outro, né, e como a gente começa a observar as reações que eles vão tendo ao longo do filme, né? É, e é engraçado que eu não tinha visto esse filme ainda, né? E aí eu fui ver com um amigo meu, ele veio aqui pra casa, a gente assistiu, um abraço, André. E aí a gente tava se perguntando justamente isso, né? Por que diabo que o nome do filme é Anticristo, assim? E aí, pra mim, assim, na minha cabeça, o anticristo é a figura da mulher, assim, acho que é uma denúncia do Lars von Trier, assim, de como a mulher é vista na sociedade, né? Porque tem duas falas que me levam a isso. É uma fala que eu não vou lembrar exatamente qual é, mas que eles dizem que a ação da mulher é dada pela natureza, né? Não existe uma racionalidade por trás da ação da mulher, existe a força da natureza. E em outra fala, é até a personagem feminina que fala que a natureza é a igreja do Satã. Maluco, eu acho essa frase muito demais. E assim, se a natureza é a igreja do Satã e a mulher é um, como é que eu falo? É um intermediário da natureza, então a mulher é o anticristo, né? Porque ela é o que estaria pendurado como Cristo na igreja do Satã, assim, tô vendo na minha cabeça. Olha aí. Ô, Matheus, você falou uma coisa curiosa. Você falou que talvez seja a visão da mulher perante a sociedade. Não seria a visão da mulher perante o Lars von Trier? Que muitas vezes ele já foi acusado de ser misógino, né? Esse filme, inclusive, então, acho que talvez até seria a maior prova disso. Se bem que ele foi, assim, aquela coisa, né? O Lars von Trier já foi. Ele não recebeu o título de persona non grata em Cannes por acidente, né? É. Isso é verdade. Assim, agora assim, uma outra coisa que eu tô vendo aqui, até nas minhas anotações aqui, que talvez também o nome do filme não seja apenas referência ao sentido bíblico, né? Mas tem, se eu não me engano, tem uma obra, né, de Nietzsche que se chama O Anticristo, né? Que é justamente uma crítica ao cristianismo, né? E tratando do Lars von Trier, acho bem provável que se tenha sido alguma, de certa forma, influência para o filme, né? Já que ele fez já com o roteiro, né? A história toda dele, né? Aliás, é um roteiro maluco também mesmo. Verdade. Não, tem isso também. Tem bem lembrado. Tem a obra do Nietzsche, né? Eu nunca li pra poder falar, né? Mas eu também não. Eu só vi nas pesquisas aqui. Mas realmente é uma crítica ao cristianismo mesmo. Eu teria que, de repente, ler aí. Eu nunca li Nietzsche, na verdade. Eu li pedaços de Assim Faz Zaratustra, mas foi só isso. O filme ele é bem enxuto também em relação aos seus protagonistas. Como eu falei no começo, só tem ele e ela, não temos o nome, e o garotinho que morre no começo, que é o Nick, é a única pessoa que a gente fala alguma coisa. Então, Leon Dafoe já falou assim, eventualmente dele, muito rapidamente assim, porque ele é conhecido por ter, pra variar, aparecer em filme de herói. Né? Tem sempre, ninguém escapa, né, pelo jeito. Homem-Aranha em 2002, ele é conhecido também pelo Platoon, apareceu no filme, acho que o último filme que eu vi com ele foi o Culpa das Estrelas, mas em 2014 ele também fez um filme muito, ele papel muito interessante no Grande Hotel Budapeste. Naquele John Wick, né, com Keanu Reeves, ele fazia um outro mercenário lá também, né? Eu não assisti ainda. E olha só, ele fez Jesus na última tentação de Cristo. É, cara, e esse filme é bizarro também, sim, né? Sim, sim, perturbador, cara. Ele tem um filme que tá pra lançar essa semana aí, ou nos próximos dias aí, que ele é a biografia do Pasolini, e ele faz o próprio. Esse filme vai lançar agora, tá vendo no IMDb, acho que ele é de 2014, cara. No Brasil vai sair só agora. Ele tá num filme do Babenco, que apareceu, que teve aí na mostra, que chama Meu Amigo Hindu, e eu vi horrores sobre esse filme, não consegui assistir ainda. Mas eu acho que ele é, talvez, eu não vou dizer que seja assim, mas ele é os papéis dele mais conhecidos vão ser realmente aí com Jesus, na Tentação de Cristo, Mississippi Chamas, ele aparece também, que mais Paciente Inglês ele aparece, daí ele, tem, claro, tem, como sempre tem suas bombas, como Velocidade Máxima 2. Ah, ele tá no Psicopata Americano, a gente falou dele, né? Rapidamente, né? Sombra do Vampiro. E dubla uma voz do Procurando Nemo, né? A voz original. Que é um personagem sensacional, né? É, também. Uhum. E também temos a Charlotte Gainsbourg. Que já, ela já é uma atriz menos hollywoodiana, digamos assim. Apesar de ela ter feito alguns filmes já bem, bem conhecidos. Mas ela deve ser. Hoje ela é a atriz preferida do Lars von Trier. Afinal de contas, gravou com ela. Fez a protagonista aqui em Anticristo, depois o Ninfomaníaca, né? Nós já falamos, uhum. já falamos. Também apareceu em Melancolia. Mas e aí, e esse ano que vem, aliás, né? O ano de 2016, ela vai aparecer no novo Independence Day? Talvez seja a produção mais hollywoodiana dela. Cara, é muito 880. Lars von Trier pra Independence Day. Ela tá também no filme que eu gosto bastante, que chama 21 Gramas. Nossa! Pô, esse filme, cara, é muito bom, cara. É pesadíssimo também, né? Sim, sim. Sim, o filme do Naritu. É. Esse filme é muito bom, cara. Você vê, ela também esteve em Sonhando Acordado, Não Estou Lá, ela, né, aquela biografia maluca do Bob Dylan. Bob Dylan, maluca total. esse Sonhando Acordado é do Michel Gondry. Eu não vejo muita gente falando dele, não, mas é um filme que eu gosto bastante. E ela tem um filme que eu vi uma vez só, que é de 2010 também, que é no mesmo ano do Melancolia, que chama A Árvore, que é dirigido pela Giulia Bertuccelli. É um filme muito bonito, assim, mas é que assim, faz quanto tempo, assim, eu acho que é um filme muito bonito, eu teria que revê-lo, eu acho que ficou, acho que é muito tocante mesmo, e eu preciso, agora fiquei com vontade de rever o filme. E essa mulher, ela tem um negócio que eu acho muito demais, que é o que a gente comentou um pouco lá sobre eu esqueci o nome dela agora, a protagonista do Possessão, né, que ela não tem frescura nenhuma, né, cara, com papel, assim, ela vai e se humilha e faz a, e parece louca e parece coitada ao mesmo tempo. Tem uma entrega mesmo. Sim, ela se entrega muito. É delírio do Lars von Trier, né? Sim. Delírio nada, sadismo, né, que ele é sádico. Exatamente, uhum. Inclusive como a gente falou já no dia que é sobre Ninfomaníaca também, ela é, e você lembrou bem da Isabella Gianini ali do Possessão, realmente ela tem um quê disso, né? Mas é, putz, cara, é muito interessante, eu gosto de todos os filmes que eu já vi com ela, assim, eu vou gostar mais dela trabalhando com o Lars von Trier, isso não é, isso até é meio óbvio, mas é, mesmo assim ela, eu gosto dela nos papéis. De Anticristo, filme de 2009, ok, um dos filmes talvez mais perturbadores que eu já tenha visto na minha vida, porque, como a gente já comentou lá no próprio Ninfomaníaca, o Lars von Trier resolve fazer filmes sobre temas que a gente já, até que a gente já conhece, então, sim, Dançando no Escuro, ele quis fazer um musical, e Ninfomaníaca, ele quis fazer algo como um pornô, só que não como a gente está acostumado, aqui também é um filme de terror como a gente não está acostumado. São elementos, assim, que talvez causam os maiores terrores na vida de uma pessoa. Não é um filme de sustos, não é um filme que tem... Que tem monstros, tem violência, sim. E claro, como tem, né? Mas é tem gore, se você pensar nesse tipo, assim. Uhum. Você pode até falar que em certos momentos você vai lembrar de filmes como Jogos Mortais, não assim pela temática, mas um pouquinho ali da dor infligida nos personagens. Mas isso, assim, é aquela coisa, se você quer colocar um filme de desafio, você gosta de algum estilo, eu gosto de terror, eu gosto de musical, eu gosto de pornografia, então se desafie assistindo algum dos filmes que o Lars von Trier fez sobre esse assunto. Sim. E uma coisa que eu acho legal no terror desse Anticristo é aquele resgate, o terror dos primórdios da humanidade, né? Que é a pessoa com medo da natureza. Não existe assim o medo de um demônio, ou de uma pessoa possuída, ou de um extraterrestre, né? É a relação entre o ser humano e a natureza e ele mesmo, né? Mas aí, Matheus, eu acho que essa natureza que o Lars von Trier retrata não é só aquela natureza do desconhecido, aquela natureza do verde, do campo, da floresta. Eu acho que trata mais da natureza humana. E aí e vai ao encontro do que você falou, a relação entre as pessoas. E ali no filme vai se aprofundando que o maior medo dela é que ela não, que o personagem do William Defoe não conseguia ainda identificar qual era o grande medo que ela tinha. Na verdade, o maior medo era ela mesma, uhum. A própria natureza, ou seja, é aquilo que está dentro dela e ela não conseguia suportar. E aí você vai fazer um paralelo com o que o filme vai retratando, né? Ele joga a questão do papel da mulher na Idade Média, né? Como eram as mulheres eram mortas simplesmente por serem mulheres, né? E como que isso transporta isso para os dias atuais, né? Apesar que o filme ele é meio atemporal nesse sentido, né? Mas vamos falar em dias atuais. E como que ele trabalha essa relação. E para mim, o grande desenvolvimento do filme é o desenvolvimento da personagem da Charlotte, enquanto se descobre meio daquela dor dela, e enquanto ela está em um primeiro instante, né, muito contida e reprimida pela dor, e depois que ela se aflora aquilo ali, uma coisa que ela não tem mais controle sobre si mesma. O filme ele começa de um jeito muito bonito, praticamente visualmente falando, né, que é aquele preto e branco no super, super câmera lenta, uhum. E enquanto a gente vê tanto a relação dos dois como e consequentemente a morte do garoto. É interessante esse paralelo, na verdade, essas coisas opostas, na verdade. Você tem uma beleza que você sabe, você visualmente você vê, putz, nossa, essa fotografia realmente é uma coisa de primeira linha, poderia enquadrar vários desses frames em quadros em casa, desde os mais dos mais pesados, assim, dos mais explícitos, né, como é a cena dos dois de sexo entre os dois personagens, que é explícito mesmo, até a cena do garotinho caindo, ela é bonita, mas ao mesmo tempo é contraditório falar isso. Essa ironia que é demais, né, assim, de mostrar de uma forma linda um acontecimento terrível, né? E assim, e aí você já vê um start do que o filme vai te apresentar. Que eu acho que assim, logo de cara ele já te mostra, quando ele coloca a criança morrendo e a mulher tendo orgasmo, né? Meio que um confronto, né? Entre a carne, o pecado da carne e a pureza, a inocência se perdendo ali. E essa questão do preto e branco, né? Que de fato é muito bonito esteticamente, você vendo ali. E é uma coisa curiosa, que no início que mostra o casal, é retratado ele em preto e branco. E a partir dali que o filme se desenvolve com a morte do garoto. E a partir dali que o filme ganha cores, sabe? Em contraste com o preto e branco que tinha antes da vida da família, né? Que aparentemente era uma família talvez feliz, mas o filme retrata eles sem cores no início. E a partir da morte do menino que o filme começa a ficar colorido. Embora a vida do casal fique cinzenta, sem vida. Interessante ter falado isso. Eu fiz uma estava pensando sobre essa questão estética, né, que parece que as coisas mais marcantes agora, né, para eles vai ser exatamente sem a criança, eles vão passar uma vida inteira pensando nisso. Então aquele passado ficou realmente no passado, então é uma coisa preta e branca, e agora a nossa realidade é colorida, mas porque não porque ela é mais alegre, mas é porque ela é realidade. Sim, a realidade sim. É colorida para nós, assim, claro, nossa visão, para quem não tenha, para a grande maioria de nós, né, para quem não tem nenhum tipo de problema de visão, né, como os cegos ou os atônicos, tem essa questão. Agora a crua realidade do mundo é que ele tem cores e o seu passado ficou naquele preto e branco. Sim, mas eu acho que esse negócio que o Marcelo falou explodiu minha cabeça agora, porque É sério, porque eu comecei a lembrar de que o filme vai dando várias dicas, assim, de que a criança, na verdade, era um peso pro casal, né, cara? E a gente tinha lá que a mulher não prestava atenção na criança e trocava o sapato dela, né? Vestia o sapato ao contrário, não sei o quê. E me faz muito sentido isso, porque por boa parte do filme, eu ficava me perguntando se ela tava realmente triste porque a criança morreu, ou se ela tava se sentindo culpada, né? Porque quando ela diz que o maior medo dela... Quando ela diz, não. Quando o cara entende que o maior medo dela é ela mesma, aí eu, porra, então ela não tá assim porque ela ama o moleque, né? Ela tá assim porque ela tá se sentindo culpada porque ela matou o moleque, indiretamente, assim. E agora isso que o Marcelo falou, caraca, meu. Eu não tinha feito essa relação, assim, do preto e branco como fator narrativo, sabe? Então, cara, mas olha só, se você pensar, no tempo de filme, talvez a gente esteja nem entre 10 e 15 minutos, cara. E olha quanta camada que esse filme apresenta. Não tô falando que eu tô certo, você tá certo, o Thiago tá certo. Eu acho que o mais importante não é apontar certo ou errado, o mais importante é ter uma discussão em torno disso. E é o que eu sempre falo com meus amigos em relação ao Lars von Trier. Falo com ele, gente, é um filme pra ser discutido. Não é um filme descartável. Nunca vai ser um filme ok, pro lado bom e pro lado ruim. O filme do Lars von Trier nunca vai ser um filme ok. E, né, essa relação do homem e da mulher, pra mim ali, a gente já vê também mais da questão da razão e da emoção. Porque o marido, ele de início procura, né, resolver o problema, né, entre eles ali na racionalidade, né, na psicanálise, né, enquanto a mulher tá presa ali tentando entender as suas dores, a sua emoção, não sabendo se o luto dela é verdadeiro, é intenso, se é demorado ou se não é, tentando entender aquilo. E é um pouco também do que a gente vai ver nos outros filmes, né, seguintes, né, principalmente no Ninfomaníaca, que pra mim é o grande ápice dessa discussão entre razão e emoção que o Lars von Trier trazem em suas obras. Então, o filme é dividido em várias partes. A primeira é, tem o epílogo, claro, e aí tem a parte 1, que é a grief. E aí você comentou rapidinho, né, como é que vai medir a dor de alguma coisa. E realmente, assim, é que a Charlotte é uma atriz tão espetacular, que ela consegue passar aquilo que está no roteiro em tela. Eu acredito piamente que no sofrimento da personagem teve sendo interpretado por ela. Também, claro, tem toda a questão de como o von Trier filma, a questão da câmera na mão. Isso me lembra algo documental, porque o que o marido faz é um tipo de estudo de caso. Sim. Ele é um psicólogo, ele é um psiquiatra. Psicólogo, terapeuta, ele é um terapeuta de qualquer jeito, né? E nisso ali ele resolve cuidar da mulher, porque, né, talvez seja que profissional, talvez seja até um pouco profissionalmente equivocado fazer isso, mas ele acha que, como conhece melhor ela melhor que ninguém, então eu vou cuidar dela melhor do que ninguém. Isso é um pouco de soberba, né, do personagem. Ela até fala um pouco disso, né? Interessante que ainda no começo, quando eles estão nessa situação, existem umas pequenas pinceladas, assim, da relação dos dois, assim, né? Não é nada muito profundo, assim, ainda, né? Mas ela fala, você se acha espertão, não é mesmo? Daí ela... Só que como ela tá passando por um momento muito que é destrutivo mesmo, ela volta, digamos, ao normal rapidamente, e o marido deixa passar, porque fala assim, ah, não, realmente você falou isso porque você está magoada com a situação toda, você está sofrendo com a situação toda. E ele é tão sinistro, esse cara, ele é tão da razão, que ele abandona totalmente o posto de marido, né? Ele passa o filme inteiro como o terapeuta dela. Tanto que quando eles vão lá e eles fazem sexo, ele fica louco, assim, né? E tipo, ah, não, você não pode fazer sexo com seu terapeuta, né? Mas, porra, cara, tu é o marido dela, né? Antes de tudo. É, ele não tá ali pra dar carinho pra ela, ele tá ali pra resolver, buscar a solução pro problema dela, pra aflição dela. É, esse é o filme de muitos diálogos também. Isso é uma das marcas registradas do Lars von Trier também. E você vê, nossa, eu acho que em questão de diálogo, esse filme só é superado talvez pelo Ninfomaníaca, só que o Ninfomaníaca vai para um caminho totalmente diferente. Aqui, o diálogo dos dois é tão cheio de dor, tão cheio de desavenças entre os dois. É quase uma luta que os dois estão fazendo, assim, já que eles não podem chegar a vias de fato como eles eventualmente chegam. Mas no começo, ali já tem uma briga entre os dois. Primeiro, em primeiro lugar, claro, o personagem do Dafoe se colocando acima como o terapeuta dela. E depois isso vai se transformando aos poucos. Né? O filme vai escalando aos poucos naquele modo de viver de desespero mesmo. Assim. Primeiro começa com uma coisa que parece... que pode se resolver na conversa, mas quando ela chega em Eden, né, que olha outro paralelo bíblico, né, Eden, a floresta chama Eden, que a coisa começa a descambar mesmo. Você citou uma coisa que no começo fica meio que apenas sugerido, né, mas a gente subentende que existe uma tensão entre eles. Não é um casal de comercial de margarina, sabe, um casal totalmente feliz. Aliás, você vê que tem alguma coisa, alguma tensão que talvez pela criação, né, do menino tenha ficado em segundo plano ou não tenha dado tanta importância, e que a dor da perda dele acabou trazendo à tona, né, que aí um acabou cobrando o outro de algumas coisas, principalmente ela, né, que começa a falar que ele no último verão ficou distante, que perdeu o último verão com o filho, né, e aí ele começa a falar assim, ah, mas será que ela gostava tanto assim dele? Aí começa a ver que ele, o menino tinha uma lesão nos pés, né, o Matheus até citou isso, aí foi ver porque ela sempre colocava, né, os sapatos trocados no pé dele e acabou tendo uma deformidade que foi constatada só na autópsia, né. É o que parece que a gente vai ter essas informações muito picadinhas, mas só que parece realmente que num certo momento você acha que é só entre aspas muito enormes, que foi só a morte do garoto fez a mudança da personagem. Mas aí quando a gente vai descobrindo tudo, quando a gente chega na floresta, que a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo, né? Ela já vinha sofrendo de alguma coisa, assim, você pode falar que é de uma profunda depressão, ou se você for levar para o lado de terror, é um medo profundo, ou talvez até ancestral, que a floresta tem sobre a personagem, sobre toda essa questão da pesquisa dela também, que ela comenta sobre as mulheres que foram mortas durante a época da Inquisição, século XVI, esse tipo de coisa. E aí vira uma construção de caso, realmente a gente acompanha mesmo essa construção de caso da personagem. E também tem um lado aí que a gente já falou lá no começo, que parece que vai para um lado um tanto misógino da história. Porque afinal de contas, apesar dele, né, do personagem do Dafoe, alguma coisa assim como você sabe do que você está falando, afinal de contas eram as mulheres que sofreram bastante. Aí você está dizendo agora que não, que você é malvado, que você é tipo uma bruxa, não, o que é isso, né? Isso não tem nada a ver com a realidade. Sai dessa, né? Sim, mas se eu me lembro muito bem, a conclusão que ela tinha tirado da pesquisa dela é que as mulheres que sofriam é porque mereciam sofrer, né? Justamente por causa dessa relação das mulheres com a natureza. É engraçado isso, porque aí a minha visão foi exatamente contrária, assim, do cara indo em defesa das mulheres, sabe? Contra o próprio ataque das próprias mulheres, assim. Claro que tem esse negócio do cara meter o nariz onde ele não é chamado, né? Mas me pareceu, assim, que ele tava... Pô, você tá culpando uma vítima aí, no caso, né? Em vez de... Eu achei que você fosse mais inteligente, ele até fala isso, né? Ele tem umas pesadas de bola exatamente com isso. Afinal de contas, ele tá tratando com uma pessoa que tá... Não que ele não... É que a impressão que dá é que ele tá sofrendo menos com a morte do filho. Então você pode falar que ele é um pouco insensível com a história, ou ele tá se fazendo de insensível pra poder ajudar a esposa. Porque afinal de contas, se os dois entrarem em desespero... Aí ferrou, né? É, ferrou. Eu vou dizer que não é das ideias mais inteligentes o cara fazer assim, não. Você tem medo das florestas, então eu vou fazer você confrontar os seus medos. É interessante também que, se você for pensar em alguns filmes de terror, algumas acontecem em cabanas. A gente comentou isso no último desses episódios de Halloween que nós falamos. No próprio Corrente do Mal, né? Tem alguns elementos repetidos e usados de um jeito totalmente diferente. Como assim? Veja bem, assim, uma cabana, um lugar no meio do nada, isolado, animais que falam, um terror não anunciado, sabe? São elementos que a gente já viu em outros filmes de terror que o Lars von Trier desconstrói pra construir em outra coisa. Ainda é um lugar assustador, é um lugar aterrorizante. Pra ela, inclusive, quando ela tem uma cena, acho que é muito marcante, quando ela chega na floresta, ela começa a falar que o chão tá pegando fogo. Sim, bem no início, quando ela chega lá. Sabe uma coisa que de maneira bem sutil, o Lars von Trier desconstrói também, porque assim, se você pensar, ela já tinha estado ali antes, né, pra pesquisa dela, que ela teve com o filho. Uhum. E com o tempo você vai percebendo que, na verdade, ela acabou, né, não seguindo, né, com a tese dela, só depois que ela conta até isso pro marido, né, e é até um dos momentos de questionamento, né, dela. Se o objeto de tese dela, que acabou transformando ela de pesquisadora para objeto do próprio estudo, porque se ela foi ali, né, para poder entender essa questão das mulheres, né, você vê que ao tempo ela vai meio que deixando como se fosse uma natureza latente entrar dentro dela ali e tomar conta dela, e ela acaba se transformando nas próprias quase uma bruxa, né, porque o que ela faz ali não é muito conveniente, né, pô, o que ela faz ali no pé do marido ali, cara, é digno de Jogos Mortais, cara. Eu não sei como é que ele não despertou, né, cara, de dor, né? Apesar que antes ele tinha. A dor que ele sofreu era. Cara, doeu em mim. Ah, aquela tortura ali é histórica, né, cara? Porra, você tá maluco, cara. Entrar no hall de cenas mais perturbadoras do cinema, com certeza. O filme, já falamos, né? O filme é perturbador. É, desde o começo, eu acho que. É, que ele não é um filme, você vê, não é um filme com esses trejeitos clássicos de terror, mas tem os elementos clássicos, apesar disso, né? Como eu falei, a cabana, a floresta, esse tipo de coisa. Uhum. Mas é uma coisa que eu acho muito interessante quando eles estão viajando de trem, e aí o Lars von Trier, ele foca no reflexo da Charlotte, da personagem da Charlotte, e você vê que ela dá que no reflexo ela aparece gritando. Isso é muito interessante. Ela tá, sabe, como ela mostrando aí o reflexo dela, gritando por dentro. Isso é uma coisa muito, muito sutil, muito, muito interessante da filmagem do diretor. É, e pra mim, esse também é um dos elementos que me fazem acreditar, né, que ela antes tinha uma tese para estudar e acabou se tornando o próprio objeto de estudo, incorporando cada vez mais uma característica que a gente pode presumir que eram de bruxas, né, que é a questão da sedução, né, ela em alguns momentos tentando, né, seduzir ali o marido, né, que ali nem parecia mais ser o marido, né, mas sim um terapeuta, né, da questão do olhar, do instinto, né, até da crueldade mesmo, crueldade e frieza dela. Por isso que eu acho que ela acabou assumindo muito das características, né, que eram de bruxas, né, e ela mergulha naquele ambiente de caos, sabe, aquele ambiente de dor, de sofrimento, sabe. Tanto que a segunda parte, né, chama dor, entre parênteses, reino, o caos reina. Sim, o caos reina. Essa parte, um pouquinho antes ali, nessa virada de um capítulo pro outro, que o filme já começa a ter aqueles signos visuais mais pesados, que você começa a se perguntar por que eles acontecem. O primeiro vem na forma daquele veado, que tem um bebê natimorto saindo dela, e aqui, naquele momento, você não pode levar literalmente, como eu falei no começo, né? Não, de maneira alguma. Então, mas assim, imagina o que tá passando pela cabeça do cara. Finalmente ali a mente da, né, o que a mulher tava passando, estava passando na cabeça dela, acabou passando para ele. Então, quando ele vê aquilo, é uma cena monstruosa, assim, uma cena de dor mesmo. Ver um ser, uma mãe, né, perdendo o filho. E ao mesmo tempo não se separando dele. O filhote tá preso, né? Ainda a placenta, né? O útero dela. Muito pesado. Sim. É muito pesado, e até porque. É o negócio do que a gente tava falando de. Se o capítulo anterior era luto, né? Então essa mãe, no caso, teria um luto eterno, né? Porque ela tá o tempo todo com. Ela tá literalmente com aquele. Literalmente ali no signo, né? Que não é um signo real. Mas ela tá literalmente carregando esse fardo, né? Pra onde ela vai. E ali é uma simbologia, né, praticamente direta, né, é como se fosse a alma dela, né, que naquele momento tá sofrendo, tá chorando e não consegue se libertar, né, não largar do filho, né. Tem outros, Lars von Trier e os outros signos, por exemplo, quando ela tá, uma das cenas que ela tá falando com o marido lá, ela falando sobre a natureza, sobre a dor dela, sobre aquela cena que ela tá tentando atravessar de uma pedra pra outra, né, que ele tenta fazer como terapia pra ela, e de repente aparece um filhote pássaro morto que cai, que provavelmente cai e morre dos ninhos da mãe, ainda é levado por um outro, por um falcão, por um gavião ainda, pra ser arrancado a cabeça. Assim, pode, se aquela cena, apesar de tudo que a gente já falou, né, pra eles foi real aquilo. Então aquilo já piorou ainda mais a cabeça da personagem feminina. É um signo de dor, que é um signo que vai te acompanhar, assim, pelo menos acompanha os outros personagens por toda a narrativa. Em primeira instância, nos primeiros momentos, é uma dor simbólica, é uma dor assim que ele só vem pra depois se tornar, não só assim, não só apenas na mente que se reflete no corpo, mas aí realmente se tornar uma dor física entre os dois se machucando. É, e ô, Thiago, essa questão dos animais começam a aparecer, né, a partir desse momento no filme. De novo, como a gente já citou, tenho certeza que não é gratuito aquilo ali, tem algum sentido. Eu acredito que assim, a questão do, principalmente do corvo ali, como já é ligado em várias histórias, né, até em mitologias, né, o corvo é muito ligado à morte, né, que fica ali à espreita ali de algo que vai acontecer. Então, para mim, a função narrativa do corvo é significar exatamente a morte à espreita. E depois começa a surgir a raposa, né? Até com muita, acho que até com mais frequência do que os outros animais. E a raposa, né, em várias histórias, né, várias mitologias, é citada, né, como um animal que representa armadilha, sabe, que traição, algo mais desleal, algo mais traiçoeiro, né? Então eu acho que os animais estão ali fazendo esse tipo de representação ali em relação aos personagens. E aí, já te preparando o que está acontecendo com eles ali, com o casal. É interessante que a gente já falou assim sobre esses elementos da natureza, e a natureza começa a machucar, inclusive, o personagem do, uhum, da Fo, né? Ele tem aquela hora que ele dorme com a mão pra fora da janela. Da janela, e as bolotas estão presas na mão dele, né? E tem que, ele tira com um acertador ali. E aí é o mesmo momento que a personagem fala que a natureza é igreja de Satã. Daí você começa a ver assim, putz, cara, tá assim, vai vindo aquele cheiro de tudo, assim, que vai vir uma coisa muito errada por ali, né? É uma percepção assim, não de loucura, mas é que, não, que loucura não é assim, tem a loucura assim que vai tomando conta ali dos personagens, mas não é só isso. É um desespero mesmo assim que acaba caindo aí no próximo capítulo, que inclusive é o nome da terceira parte, né, que é o desespero, precedida por aquela cena da raposa de novo, só que putz, cara, é uma cena muito forte dela se autofagia, né, quando ela tá se comendo ali, né, ela, e ainda uma raposa que fala, né. Chaos reigns. Nessa hora, quem não tá preparado já vai embora do filme, né. Nossa, mas ainda tá no filme? É interessante assim, se você tiver alguma percepção, assim, note que essas partes mais simbólicas, elas sempre acontecem em câmera lenta. Então quando ele encontra o veado, é câmera lenta. Quando ele encontra aqui a raposa, é câmera lenta. Tem uma hora que ele tá sonhando determinada. Isso é um sonho mesmo, assim. Isso você sente que é um sonho, mas que estão caindo bolotas em volta do personagem. É tudo câmera lenta. Então visualmente ali, o Lars von Trier tá te falando, né? Tá tirando daquele ritmo do filme, que já não é um ritmo acelerado, é um filme curto, né, tem 1h40 mais ou menos, mas nesse momento assim que ele desacelera a câmera, ele desacelera bastante mesmo, eu acredito que ele queria que você pensasse um pouquinho, tivesse um pouquinho mais de tempo pra pensar naqueles signos. Sim, uma outra coisa que eu acho que, não sei se chegou a ser uma influência, mas é uma coisa que naquele momento eu comecei a recordar, que estão os dois personagens ali totalmente isolados, né, do restante da civilização. E eu lembrei um pouco do Iluminado, que eu acho que essa questão do isolamento pode levar uma pessoa não preparada à loucura, à insanidade. Eu acabo lembrando muito mais dos Simpsons, essas questões aí, que eles fazem a piada com o Iluminado, né, que o Aquela de Halloween, né? Que o Burns fala assim, né? Finalmente, eu vou cortar a TV e a cerveja deles, aí eles vão trabalhar o tempo todo. Senhor, o senhor não acha que é por isso que as pessoas ficaram loucas e que cometeram todos aqueles crimes? É por aí mesmo. Não seja preparado. Essa terceira parte, né, que é chamada de desespero barra Gynocide, que eu demorei um pouquinho pra ver o estudo, a etimologia dessa palavra, porque ela não existe, até onde eu pude pesquisar, não existe um equivalente em português. Porque é uma palavra que mistura duas, mais ou menos, que vem de genocídio e parece que vem de gênero. Porque genocide com Y é um tipo de genocídio exclusivamente focado em mulheres. Então é realmente o estudo dela, da tese dela, que ele acha. Que ele acha no sótão, né? Com aquelas figuras das caças às bruxas, o scrapbook dela que ela tinha, que ela fazia as anotações. É interessante nessa hora, né? A escrita dela, ela começa a ficar cada vez mais e mais ilegível, né? Até que na última parte é só um bando de garranchos. E sabe uma coisa que é interessante também? Se você pensar que quando ele até então, naquele momento do filme, tá ainda tentando entender, né, melhor a esposa, né? Ou o paciente, né? Aí cada um interpreta de uma maneira. E quando ele começa a ver, né, aquelas figuras, aqueles manuscritos, está justamente no sótão. É como se ele estivesse entrando ainda mais na realidade dela para conhecê-la, sabe? E aí ele vê aquele tanto de coisa aparentemente desconexa, um pouco mais perturbadora, que ele, dali pra frente, que ele começa a entender melhor como que a cabeça da esposa funciona. Eu, pelo menos, eu tive essa interpretação, assim. Foi a partir daquele momento que ele subiu no sótão, que ele entrou, de fato, na cabeça dela. É interessante que também isso também é um outro elemento de filme de terror. Normalmente, quando a gente entra em sótãos ou em porões, normalmente é que ali a gente descobre um grande segredo, né? Uhum, e é verdade. É um grande terror. Você pode ler, eu me lembro muito de, sei lá, de Evil Dead. Uma porrada de filmes de terror aqui que tem alguma coisa escondida no sótão. E ali realmente tem, né, tem um grande segredo, mas também tem um grande terror. E é um terror muito antigo. É um terror ali, né, relacionado com as bruxas, né, como as mulheres eram perseguidas, coisa e tal. Aquela coisa da violência contra as mulheres, aí tem aquela mudança da narrativa. A personagem meio que se dizendo assim, não, realmente as mulheres são malvadas, são parte da natureza, a natureza é malvada. E aí vem aquele conflito todo do cara continuando com a razão. E falando sobre isso tudo, mas como é que você pode chegar a essa conclusão se você, como o Marcelo falou, você virou objeto do seu estudo, uhum, né? Do estudo, do seu objeto? Tudo que ela pensava, que ela estava estudando, né? E abandonou, né? Por alguns motivos, né? Que o filme acaba não aprofundando, né? Mas a minha percepção é que no fim ela entendeu não só o porquê ela não conseguiu concluir, né? Mas porque ela abandonou. Porque talvez era difícil aceitar a verdade que era dela mesmo. E por isso que o personagem do William Defoe percebe que o maior medo dela era ela mesma. Ah, nesse momento, que tem essa questão aí mais, que vem mais pra machucar os dois. Porque tem essa questão do sexo. O sexo é muito presente ali, né? Uhum. Nos dois personagens. Aí ela tem um frenesi que aí começa e faz sexo com ele, mas faz violentamente. É, e são essa disparidade, essa contradição aí. Você pode até falar que é talvez uma rivalidade entre os dois. Ela no ato assim de quase machucá-lo mesmo, e ela fica a puta da vida e vai pra floresta e começa a se masturbar embaixo da árvore, que, uhum, que cria uma das cenas mais marcantes do filme. Se você pensar desse jeito, ela foge pra floresta, da floresta que ela tinha um medo ancestral, um medo primal. E ali ela começa a se masturbar embaixo da árvore, pra depois o marido chegar e começar a fazer amor com ela ali. E aí a câmera foca nos dois, aí quando ela volta tem aquela cena que talvez seja mais maluca, uma das mais malucas do filme, que são os corpos ali, né, os pedaços de gente ali entre as árvores. Cara, isso é muito perturbador, né? Demais, cara. E se não me engano, foi que o cartaz do filme era... É um dos cartazes era nessa cena. E nesse momento que a gente descobre, um pouco depois, que a gente descobre que pela autópsia, né, pelas fotos do Nick, que ela estava machucando ele propositadamente machucando ele, né? E uhum, daí por isso ele chorava muito, daí eventualmente teve a deformação dos pés. E é exatamente nesse momento que o filme dá aquela virada, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é uma coisa que você não espera. Eu não tava assim, eu duvido que alguém tava esperando enquanto ele tava lá observando as fotos, que ela chegasse com com um pedaço de madeira lá e desce nas costas dele, falando, acusando ele que queria deixá-la. Nesse momento, na verdade, é quando a parte mais perturbadora da psique dela, né? Então, toda aquela dor, todo aquele medo, ou então toda aquela ilusão que ela tinha sobre ela, eu acho até que era uma repressão de sentimentos que talvez ela deixou, e ali, naquele isolamento, naquele momento de autodescobrimento, que ele saiu pra fora, sabe? Uhum. E aí que ela, puf, colocou pra fora, isso, exato, explodiu, colocou pra fora toda a violência que ela precisava ter, talvez tudo aquilo que ela guardou por tanto tempo, ela colocou pra fora da maneira mais extrema possível, né? E a partir desse momento, meu amigo, se você achava que estava preparado para alguma coisa, eu acho que você não está preparado para nada. Primeiro ela pega uma pilha de um pedaço de madeira e dá no saco do cara. Nossa, porra, cara, nossa. Aquilo ali doeu de ver, cara. Só de lembrar já dói. E você vê que ela deu com vontade, né? Eu não sei que tipo. É claro que a câmera não mostra, porque uhum. seria fisicamente impossível, mas você sente. Sim, porra. E, cara, e é pior ainda, quando ela masturba. O cara daí sai sangue. Sai sangue. Tá, cara. E se você pensar nisso, é de novo aquela contradição que eu tinha comentado um pouco lá atrás. É, se normalmente sairia sêmen, que é um sinal de vida, sangue é um sinal de morte. Olha aí. Sim, olha aí. Então, ao invés de ela estar tirando, dessa vez, pelaquela imagem maligna que ela se autoproclamou por N motivos, você pode falar que o mundo transformou ela assim, afinal de contas a gente já falou várias vezes aqui sobre como a mulher era demonizada, hoje isso, não, isso acontece em menor escala, mas não, a gente sabe como, por isso eu queria até que a Juliana estivesse aqui para poder comentar isso, para poder dar essa visão, mas sobre essa questão como a mulher é vista, e ali ela acaba adquirindo essa psique, essa falsa visão que as pessoas têm delas. Uhum. E a dor é tão grande, né, que ela consegue até furar a perna dele e ainda prender com aquele... O que é aquilo ali mesmo, Deus? É uma boa pergunta isso aí. É um amolador. Aquilo é isso, lembrei. Aquilo é um amolador de facas, né? Só que aqueles lá que bem, bem grandes, assim. Na verdade, é pra machetes, né? Pra machados. E se você pensar, o que ela faz é prender o cara mesmo, assim, como se fosse com aquelas bolas de ferro que o pessoal coloca nos tornozeiros, só que ali de um jeito bem mais cruel. Muito mais cruel, tem dúvida. E aí, ela vai lá, aperta, né, bastante, e depois joga a chave fora. Ela joga a chave de fenda. Chave de fenda, não. A chave de fenda, não, é. Chave inglesa, né? Chave inglesa, isso. Aquela chave inglesa, e ele acorda, né? Imagina, todo sozinho, não consegue soltar, né, o parafuso. E ele tem que fugir, cara. Cara, fugir. Se, aquela coisa, é pela sua vida mesmo, né? Ele consegue se esconder em um daqueles cenários que ela fala que tem medo, que é a árvore, o buraco que fica embaixo da árvore morta. Que é o buraco onde a raposa se escondeu. Aí é total de jogos mortais finis, né? A pessoa acordar ali e se ver na situação, fala, porra, que merda é essa que fizeram comigo, cara? Cara, imagina, a pessoa acorda e tem aquele ferro lá atravessado na perna, deve ser pesado pra caramba, né? Que ele tem maior dificuldade ali pra se mover, falar dor, né? E aí ele acaba se refugiando, né? É bem interessante, né, Thiago, você ter lembrado, justamente no local que a princípio, né, causava certa dificuldade pra ela, né? E ele se escondeu dela ali. E você vê depois que ela tá totalmente transtornada, né? Que quando ela volta, né, e começa a gritar e procurar ele, e ele tá lá totalmente amedrontado e acuado ali, e fala assim, não, vou esconder essa mulher maluca aqui. E aí nós começamos o quarto capítulo, que é os quatro pedintes. De novo, né? Olha um elemento de terror. É o epílogo, assim, perto do epílogo, né, perto do final, a parte final do filme, acontece à noite, como acontece em vários filmes de terror. E ela, assim, ela se sente um tanto de remorso por ter enterrado o cara vivo, né, e resolve tirar ele de lá, mas também não sabe onde é que deixou a chave inglesa para poder ajudá-lo a se desfazer da pedra. Mas ao mesmo tempo, de novo, é um bando de... É uma porrada de pensamentos contraditórios. Primeiro ela quer ajudá-la e depois não. Daí começa toda aquela questão sobre se quiser querer matar ela, matá-la ou não, né? Ela fala assim, eu não quero te matar ainda, né? Porque afinal de contas, quando os três pedintes chegarem, alguém tem que morrer. Cara, é assim, o filme é uma loucura mesmo. Uhum. Ele, o filme não é são, digamos assim. Pelo menos ele, uhum. Apesar de ele ter uma narrativa bem linear, os movimentos, mas as ações dos personagens, principalmente dela, nesse momento, estão totalmente... São tanto arbitrárias. Tá, ela no flashback, daí a gente vê, assim, de onde vem talvez a maior culpa dela, ou então a representação da maior culpa dela, que ela lembra de realmente conseguir assistir, de conseguir ver o garoto, né, o Nick, escalando a cadeira e a mesinha, uhum. até chegar à janela, e ela não faz nada. Ela simplesmente não age. E aí, se momentos antes nós tivemos uma das cenas mais fortes pra quem é homem, aqui nós temos uma das que é pras mulheres. Porra, puta que pariu. Nossa, mas dói, também dói, né? Cara, dói. Lógico que dói, cara, você é louco. É mesmo. Quando ela pede ajuda pro marido pra masturbá-la ali, ela fica... ela vai lá e pega com uma tesoura, uma tesoura enferrujada ainda, putz. O cara vai mutila ela, né? Cara. Não, porra, ela se mutila, né? Não, Silva, porra, cara, puta, até arrepio, só lembrar aquela cena. Tá que pariu, acho que foi a cena mais perturbadora. E voltando àquela questão, de novo, do mal, das mulheres mal, entre aspas, né? Afinal de contas, ela agiu mal por ser uma mulher e tem a ver com aquilo que eu falei lá no começo sobre ela escolher o prazer ao invés do filho. Uhum. E nesse momento ela se pune por causa disso, mas é uma dor. Quase é uma punição quase religiosa, assim. E aí, Thiago, desculpa só te cortar, mas só pra complementar, aí de novo me remetendo à questão dela se tornar o próprio objeto de estudo, né? De mulheres que sofreram e muitas vezes tiveram que pagar, né, com a dor, né, de algo que era moralmente condenado, e ali também, ela acaba pagando, né, como se fosse uma espécie de sacrifício ali, né, ela doa, não é doa, ela perde um pedaço de si, né, um pedaço físico ali, como se fosse uma autopenitência. Sim, ela tá se punindo. E nesse momento é quando a situação entre os dois, se antes era uma questão de briga entre diálogos, aqui é uma briga de física mesmo, tanto que a partir do momento que ela desmaia ele com a madeira, prende o pé dele, nesses últimos 15 minutos mais ou menos de filme, é onde tem menos diálogo. Então eles estão realmente brigando. É mais ela chamando ele de desgraçado, não sei o quê, onde é que você tá, seu filho da puta, não sei o quê, não lembro exatamente qual que é o xingamento que ela usa pra ele. E ali ele só comenta, né, na cabana, que as constelações não existem, aquelas criaturas com constelações não existem, mas é interessante que ele as vê, né? E, assim, de novo, ele tá sendo influenciado por aquele desespero, aquela dor dela. E é engraçado, né? Porque nessa cena é também a famosa cena da pessoa fugindo no ato final do ente querido que tá possuído, né? Dos filmes de terror. E só que aí, no caso, a personagem tá possuída por ela mesma, né? É muito profundo isso, né? Você pensa, é um filme de terror, de novo, com elementos psiquiátricos, psicológicos, aliás, muito, muito profundos. É toda uma questão, assim, de simbólica, assim, como nós já comentamos várias vezes, mas também, por si só, se você não vai conseguir achar razão, mas por si, razão na narrativa, assim, mas por si só já é um filme cheio de terrores também. Eu acredito que o Lars von Trier, nessa parte, ele quis dizer ali, bom, sei lá o que o maldito quis dizer, mas eu acho que assim, uma das coisas que ele quis expressar, e até por influência de Nietzsche, que é um dos escritores de cabeceira dele, é discutir também a questão do bem e do mal. Porque ali a gente tá vendo a questão da mulher aparentemente possuída, mas depois a gente também vai ver a reação, né, do marido frente às ações dela. E aí, essa questão do conceito de bem e mal, principalmente pro Nietzsche, é muito, como posso dizer... Niilista? Isso, muito niilista. Porque, assim, o que é o bem e o que é o mal? Ali, naquele exato momento, eu penso assim, que eles são apenas forças antagônicas, né? Pra um ser o bem, o outro necessariamente vai ter que ser o mal. Então, assim, na visão de cada um ali, na visão dela, ele representava o mal, enquanto na visão dele, ela era o mal dele. Então, sabe, eram forças antagônicas ali. Não necessariamente que ambas eram representações do mal como conceito, como a gente conhece, mas sim como apenas forças antagônicas um ao outro. Se você pensar que, se você falar sobre niilismo, que indica pessimismo, ceticismo extremo, a negação de todos os princípios religiosos, políticos e sociais, e a própria origem da palavra nihilo, que significa nada, essa desvalorização ela acaba permeando aí nos dois personagens mesmo. Que chega a ser até absurdo. Isso que é interessante. Realmente, eu acho que o niilismo, no fim, assim, ele pode não ser tão óbvio, mas tá ali numa das camadas. Tem elementos do filme. Ali, tem ali na camada do filme. Esse niilismo é um negócio que permeia todos esses três filmes que vieram nessa década aí dele, né? Que é o. Nessa década não, nesse espaço, né, de alguns anos, que foi o que o pessoal chama até de trilogia da depressão, né? Esse, o Anticristo, Melancolia e o Ninfomaníaco, né? Todos eles têm muitos aspectos, assim, né? Quando o filme já chega no final, de novo aquela questão de a gente não saber exatamente de onde vem o tiro. Você acha que ela tá esperando, assim, a morte vir, uma coisa, mas ele consegue achar a chave inglesa pra poder se libertar, mas não, ela vai lá e esfaqueia ele com a tesoura e fica naquela briga dos dois, assim, até que ele finalmente livre, ele fica com aquela cara de maluco mesmo e estrangula até a morte. E veja bem, e ela morre, e aí ele queima ela, né, o corpo como uma bruxa numa... Sim, numa pira funeral. É o que eu já tinha falado. Pra mim reforça mais ainda a questão dela ter se tornado próprio objeto de estudo. Talvez seja isso mesmo, porque no começo, ela um pouquinho antes da cena da morte, ela vem uma chuva muito pesada, com granizo e trovões e tudo mais. E eu lembro que um pouquinho antes da narrativa ela tinha falando assim que as mulheres acusadas de bruxaria, uma dos poderes dela seria invocar essas tempestades pesadas. Mas é interessante, isso é bem, bem legal o que você falou, Marcelo. Na verdade ela estudou tanto o caso que acabou virando um. Ela se tornou o caso. Pra gente fechar no epílogo, que ele fugindo da cabana de novo naquela questão daí volta a fotografia preto e branco, volta a música do Rinaldo, né, do Handel, né, ele vê os três pedintes de novo, né, que são a raposa, o corvo e o veado, e quando ele vai chegando ao topo ali, daí aparece uma porrada de milhares de mulheres assim vindo em direção a ele com roupas antigas, né? Você pode ver, se perceber, dá um pause lá, você vai ver que não são roupas atuais, e todos os rostos delas, cara, estão meio apagados. Esse deve ser o ponto mais maluco assim do filme. Eu queria tentar destrinchar essa parte. Eu também fiquei pensando aqui, revendo o filme, falei assim, que esse filha da puta quis dizer? A única coisa assim que eu mais me chegou assim próximo foi a questão da misoginia dele, né? Que é uma coisa que tá meio intrínseca na obra dele, sabe? Meio que colocando um pouco de culpa, né, nas mulheres. Mas mesmo assim eu não achei que se justificava tanto. Eu falei, cara, não sei, sinceramente, essa parte eu não consegui me pegar, assim, sabe? Não consegui desvencilhar. Fiquei pensando no que ele quis dizer ali no final, mas essa parte realmente eu não. Essa cena em específico eu não consegui, sabe, encontrar uma definição, assim, uma resposta. Como eu falei um pouco no começo, eu tinha comentado que os personagens que aparecem, por exemplo, ali no funeral do garoto, que estão acompanhando os pais, é o único momento da narrativa que aparecem outros personagens. Você não vê a cara deles também. Então eu acho que tem alguma coisa a ver. Pra ele, talvez, não o Lars von Trier, mas talvez por personagem, né? Personagem masculino, ali as mulheres perderam a importância. Poderiam vir 1 milhão, né? Na direção deles, que a partir de toda essa experiência que ele teve, ele acreditaria que elas são malignas, malvadas, bruxas e seja lá o que for. Provavelmente, se esse cara sobreviveu a essa jornada, que tenho uma certa dúvida, porque tem uma hora que ele tá comendo lá umas frutinhas. Ele pode ter morrido naquela hora, de repente aquilo ficou tudo um tanto simbólico, né? É, uhum. Tipo, toda aquela parte. Todo filme é um filme, é cheio de simbolismo, mas nesse momento eu acredito que, assim, eu vejo desse jeito, mas também não chego a uma conclusão. Que ele viu um monte de figuras disformes e sem importância. Haja semiótica, né, pra essa parte. Ah, pra estudar isso. Mas eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, e o filme todo ele trata dessas inversões, né? De ao invés do sexo criar a vida, ele tira uma vida, e aí tem um anticristo, né? E aí eu acho que combina muito essa cena com a morte dele, né? Porque existem várias mulheres ali e tem toda essa mitologia dentro do filme de as mulheres representarem o poder da natureza, né? E a relação das mulheres natural com o ser humano é de que a gente sai das mulheres, né, pelo ventre, que a mulher é o feminino, né, o ventre, então a gente sai das mulheres, né, a gente cria vida. E nessa questão de inversão do filme, o que eu tenho pra mim é de que aquele conjunto enorme de mulheres significava justamente a morte dele. Sim, certo, também. É interessante. E a natureza acolhendo ele, né, absorvendo ele. E até se você fazendo um pouco do paralelo daquele momento que ele se esconde, que é como, sabe, naquele buraco ali que ele tá debaixo da terra, e é parte dessa natureza em si, como pode até fazer uma analogia como se ele estivesse ali dentro de um útero, né? Uhum. E a partir daquele momento ali que ele é arrancado dali, talvez até contra a sua vontade, sabe? Então, dá pra fazer vários paralelos. E sabe um outro que eu também faço nessa questão de desconstrução, né? Não sei se passou também, acredito que sim, né? Que acho que tenha passado por vocês, que é a questão dos três mendigos ser a antítese aos três reis magos. Porra, demais isso aí, né? Porque enquanto os reis magos, né, trouxeram ali ouro, incenso e mirra, né, e estavam ali, né, como representantes, né, de luz, de alegria, né, de força, né, para o bebê, os três mendigos, né, que pra mim tão óbvios ali, estão representados, né, na raposa, né, no veado e no corvo, são representantes de tristeza, dor e morte, cara. É totalmente antítese de um do outro. E além disso, Marcelo, quando os pegando de novo, né, essa inversão do Cristo, quando os três reis magos chegam, alguém tem que nascer, né, que é Jesus Cristo. Uhum. E quando os três pedintes chegam, alguém tem que morrer, né? Exatamente isso, exatamente. Tanto que aí tem aquele, se você vê no enquadramento, né, que tá ela deitada, né, e mostra, né, o veado, a raposa e o corvo. Porra, é sensacional, cara. E aí, novo, cara, o enquadramento, cara, desse filme, tem alguns enquadramentos que são fantásticos, cara. Eu vou te falar, eu tava revendo filme e vários momentos eu pausava o filme, cara, e ficava ali olhando ali o enquadramento que o Lars von Trier colocou, cara. Eu achei fabuloso, fantástico, demais, fantástico. Cara. E esse lance dos três reis magos me faz pensar mais uma vez que a figura da mulher é o anticristo, né? Porque se Cristo nasce com os três reis magos e ela morre com os três pedintes, né? Então ela é o oposto de Cristo. Olha aí. Olha aí. Vem mais um pro anticristo, né? Pois é. Olha aí, conseguimos aí expandi bem aquelas minhas primeiras 100 palavras numa coisa bem, bem mais profunda. Legal, então, gente. Isso aí, finalizando o nosso papo, eu vou pedir para as suas considerações finais aí, suas palavras finais. Pode começar o seu, Marcelo. Acredito que todo filme do Lars von Trier, eu não vi toda a obra dele, mas todos que eu vi, nenhum assim passou por mim batido. Nenhum daqueles filmes que você faz assim, vê e faz assim, ah, tá, assisti. Acho que é um dos poucos diretores que conseguem isso. Porque tem diretores excepcionais que fazem filmes medianos que você não liga para eles. Você faz assim, ah, sabe, eu sou indiferente. Por exemplo, mesmo Spielberg ou o Scorsese, que pra mim são dois dos maiores diretores de todos os tempos, cara, tem algumas obras, alguns filmes, né, que você, sabe, não fede nem cheira, sabe, assim, ah, tá, não gosto, não odeio, não é bom, não é ruim, mas beleza, passa batido. E os filmes dos Lars von Trier tem uma peculiaridade, que é essa questão de você não pode só definir se é bom ou ruim, ou se é mais um ame e odeie, mas ele não é, de maneira nenhuma, ele é irrelevante. Sempre vai ter algo pra te fazer pensar, algo pra te fazer questionar. E é como eu falei no início, né? Às vezes eu odeio gostar dos filmes do Lavonster, porque tem muita coisa ali que me traz repulsa, que fala assim, caralho, como que eu tô gostando desse filme, cara? Como que ele me faz gostar desse filme, sabe? E mesmo, né, do Dante Cristo, né, tem várias cenas belíssimas. Poxa, ele faz a morte de um menino ser bela, sabe? E mesmo nas cenas ali que te trazem uma certa repulsa, não das mutilações, mas, por exemplo, as cenas lá do que são perturbadoras, do viado, ou mesmo a do corvo e tudo, você vê que tem uma certa... Eu sei que vai soar meio caótico dizer isso, mas tem uma beleza ali na maneira como ele tá te mostrando. Então, assim... É um diretor que eu sempre faço questão de ver os filmes dele. Normalmente, tem filme que eu não vou gostar, mas nenhum deles eu vou me sentir indiferente. Enfim, é Lars von Trier, sendo Lars von Trier, sempre despertando discussões. E você, Matheus? Acho a semiótica, cara. Sim, muito a semiótica. Eu acho que eu tô junto com o Marcelo nessa dessa nova categoria de diretores que odiamos gostar, assim. Porque esse cara é demais. Caraca, eu tava com um negócio aqui na cabeça agora e esqueci completamente. O Marcelo tava falando de caos, né? De soar caótico e me lembrou daquela. De quando a raposa fala, né? De que o caos reina. E aí, às vezes, me dá a impressão de que o filme ele é feito pra. Eu acho que se desse um soro da verdade, assim, pro Lars von Trier, sairia um monte de coisa, assim, sem sentido da boca dele. Tipo, ah, não, explica Anticristo aí. E aí ele vai cuspindo um monte de ideia lá. Porque às vezes me dá a impressão de que ele é feito pra parecer caótico e de não dar pra tirar, assim, um não, de não ter uma ponta que a gente consiga puxar e sair desenrolando ele até sair ficar uma linha lisa, né? A gente conseguiu desenrolar várias coisas aqui, mas ainda sobraram vários nós, né? E eu acho que é isso, assim, o caos reina, né, cara? É muito, muita loucura, mas é um filme que eu acho que tem que ser visto, assim, pra quem gosta de terror, pra quem gosta de psicologia. Eu acho que vale um TCC isso aí, viu? Esse filme. Pra quem gosta de psicologia, é um prato cheio. Sim, com certeza. E semiótico também, né? Não tem dúvida. Anticristo é um estudo de caso. Não só da própria personagem, não só da própria ou da tão vista feminilidade de uma personagem. O filme, ele nunca vai. Assim como qualquer um filme do Lars von Trier, ele nunca vai te deixar incólume. Você sempre vai falar alguma coisa do filme. Impossível ele não te tocar de algum jeito. Pode ser por bem ou pro mal, ou como vocês falaram assim. Para quem estuda semiótica, para quem estuda psicologia, psiquiatria, é um prato cheio, com certeza. Para as pessoas mais. O público em geral, com certeza vão ficar incomodados de algum jeito. Seja pela dor aí, seja se perguntando, meu Deus, o que esse cara quis falar para mim, né, nesses momentos assim. Mas, sim, tem atuações fantásticas. A Charlotte Gainsbourg, ela tá numa entrega monstruosa. Assim como o William Dafoe também. Tem. A cinematografia, a fotografia também é outro estudo de caso. E se você pensar que quando as imagens começaram, o Lars von Trier tinha acabado de sair de um hospital, né, onde ele ficou por 2 meses recebendo tratamento para depressão. Então ele não estava totalmente recuperado. Ele estava frustrado, ele não conseguia operar a câmera direito. Nisso tudo ele acabou jogando ali na tela. Eu que só assisti o filme não estou totalmente recuperado, imagina. Imagina. O filme não é um filme típico. Ele é interessante que eu comentei isso já lá no podcast sobre Ninfomaníaca. O cara, o von Trier, ele é muito pessimista, tanto que lá em Cannes, quando o filme passou pela primeira vez, ele recebeu um anti-prêmio especial, porque os prêmios de Cannes, eles normalmente eles promovem filmes com valores humanistas e espirituais, e só que E só que aí ele aí, por isso que ele ganhou esse tipo de prêmio. Inclusive, ele foi acusado de uma visão misoginia, né, ali na premiação. Mas é isso, né? Las Loterias tá em Cannes, acontece alguma coisa. Enfim. Mas isso é muito interessante. Você acho que você deve. Se você nunca assistiu. Se você assistiu uma vez só e você achou que parece meio pesado, não tô entendendo, assista de novo aí com esse papo que a gente falou. Espero que você consiga até tirar um pouco mais de coisas do que a gente viu, né? De repente você tem aí alguma visão diferente, e a gente quer ouvir isso de você também. Então é isso aí, gente, valeu por vocês terem participado, e por enquanto eu vou pedir para o pessoal falar aí dos seus projetos paralelos, no caso você, Matheus. Ufa, esse episódio foi pauleiro, hein, cara? Que isso? Alô? Eu tô lá no ccncast.com.br. Deixa eu ver se é .br. Tô lá no ccncast.com.br. A gente fala lá toda segunda, quinta e sábado. Tem um post novo aí com review de filmes, as estreias da semana, livros, jogos, you name it. Vocês escolhem aí que a gente manda bala. Legal. Então, e pra falar com a gente, eu pergunto pra você, de novo, o que você acha de Las Loterias, de Anticristo? O que você passou pela primeira vez que você viu o filme, ou na segunda vez, ou por acaso, se por acaso o título te afastou do filme de algum jeito? Escreve pra gente, fala sobre isso. Então, pra fazer isso, você pode entrar lá na página e na aba de contatos. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@untignostempo.com. Ou mesmo aqui na postagem desse TIGcast número 114. Também pode fazer isso na página do Facebook, fb.com/antigo cinema. No nosso grupo, fb.com/groups/antigo cinema. Procure a gente também no Instagram, no Google Plus, no Spotify. Também ouça a nossa lista do Spotify, que a gente coloca as músicas que a gente encerra aqui. Nossos perfis pessoais vão estar aqui linkados. Assine nosso feed. Se você fizer isso pelo iTunes, não esqueça de dar estrelinhas lá e escrever um comentário para a gente poder subir no ranking ali da página. Considere doar um pouco, não só do seu tempo, mas se você puder, um pouco dos seus dólares e seus reais lá no Patreon, ou no Padrim, ou via PayPal. Mas lembre-se que o seu feedback é o nosso pagamento. Então, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir aqui a página, para a gente poder começar a destacar mais nesse mundo de podcast que é tão enorme. E pra fechar, eu vou usar a música mais clássica, que é uma das músicas que eu gosto muito, que é Lacha Kiopianga, da ópera Rinaldo, composta pelo Frederick Handel, e espero que vocês curtam também. E é isso, gente, a gente se vê na semana que vem, beleza? Tchau! Falou. Valeu, pessoal, tchau!